Léo Santana Produções, Léo CDs, ou Moral. E 5 da manhã chegando em casa, mais uma tentativa frustrada. Bebi, beijei, tentei, não deu em nada. Quando o relacionamento chega ao fim e tem um lado bom e um lado ruim, e adivinha qual sobrou pra mim? E o que? É todo lado que bebe, que sofre. Ai, bebê, faz José, não faz. Quando o relacionamento chega ao fim e tem o lado bom e o lado ruim, e adivinha qual sobrou pra mim? E é todo lado que bebe, que chora, que liga. E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida. Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga. E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida. Vai dizer.